enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal e fazer tudo igual. Programa Quartas e Tensões, o encontro real com seus amigos imaginários, aqui na Rádio Web do Ilê Mulher. Nosso programa é feito por trabalhadores e usuários dos serviços de saúde mental, do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, e do Centro de Convivência do Ilê Mulher, e traz a você, ouvinte, informação, cultura, entretenimento e promove discussões acaloradas sobre os temas do momento e nossas preocupações existenciais. Eu vou me apresentar. Meu nome é Marlon Farias, conhecido como Trovador Gaudério. Agora eu vou passar a bola na minha direita. Meu nome é Cássio, sou do Cabo Zadetrias. Boa tarde, eu sou a Cris do Consultório na Rua. Marcelino Nobre, da Associação Constituição e a Geração Pouco. Boa tarde, meu nome é Maria de Lamar, sou fã de carteirinha do Michael Jackson. Boa tarde, me chamo Klaus. Boa tarde, eu sou a Leodeste, do Consultório na Rua. Boa tarde, hoje então vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Boa tarde para todos. Meu nome é Sirac, do CAP 03. Meu nome é Romário, do Abrigo Marlene, mais uma vez aqui junto com vocês. Meu nome é Luiz Felipe Gonçalves Westphalen. Meu nome é Dilnei Cardoso Rodrigues, sou usuário do Ilê Mulher. Boa tarde, meu nome é Marcos Roberto, Ilê Mulher. Boa tarde a todos, eu sou Júlio César, famoso corredor. Nosso papo de hoje, nós vamos conversar sobre o feminicídio. E vamos começar com uma música, Rita Lee, Pagu. Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. Não sou freira, nem sou puta. Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Ratatá, ratatá, ratatá. Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque. Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Meu buraco é mais em cima. Porque nem toda feiticeira começaremos com uma conversa. Já ouviram falar sobre feminicídio? O que entendem por isso? Agora o nosso papo coletivo. O que é feminicídio? O que, que se trata sobre isso? O que eu acho é que a pessoa não... Tem pessoas que não aceitam separação. E se uma coisa não dá certo, se o homem com a mulher não dá certo, parte para a outra. E daí como eles pensam que... depois que passa um tempo que não está mais com a mulher, e aí daí quer matar a mulher. Isso aí que está acontecendo hoje em dia. Porque ninguém aceita a separação de uma relação. Eu acho isso. Mas a pergunta do Marlon não é sobre as causas ainda. Acho que a gente vai chegar lá, né? Hoje a ideia é a gente discutir sobre o tema do feminicídio. O que ele está perguntando agora é se alguém sabe o que, que é isso. Se alguém sabe o que, que significa isso. Tá. Ó, feminicídio é um crime hediondo, tá no artigo 2 da lei 13.104/15, que alterou o artigo 1º da lei 8.072/90, que é lei sobre os crimes hediondos, né? Que é sobre os crimes hediondos, que é para incluir nesse, que foi incluído, né, nesse rol, o homicídio qualificado, né? Tá no inciso 4 do inciso 4. Parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, né? Que é, ó, entendendo o que mudou nessa lei, o que mudou. Entrou em vigor a lei 13.104, né? Que foi aquela que incluiu esse feminicídio, que é a morte, né? Que é a morte das mulheres. Deixa só um pouquinho. Que é o assassinato de mulheres. Baseado. É um termo de crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como assassinato de mulheres. Isso aí, o feminicídio fala do assassinato das mulheres, simplesmente pelo fato delas serem mulheres. E foi até uma sugestão, né, do pessoal mesmo, semana passada a gente estava conversando, né, e o pessoal achou importante trazer esse tema porque tem aumentado muito, né, a gente tem ouvido muito nas mídias e tal, cada vez mais, o assassinato de mulheres pela questão específica de ser mulher. Então, para a gente tentar conversar um pouquinho por que dessas causas, agora a gente vai, né, começar a trazer um pouco por que tem aumentado isso, o que faz com a nossa sociedade, né, para que estimule isso, né, e o que a gente pode fazer para prevenir também. Então é isso que a gente vai conversar hoje, né? E foi bem legal porque a gente sempre quinzenalmente discute quais os temas, né, do programa, e foi um homem que propôs, né, foi o Acácio que propôs, que trouxe essa ideia de pensar sobre isso, né, entendendo que isso é uma questão da contemporaneidade e que é muito preocupante, né? E aí, como o grupo acolheu, a gente já fez uma discussão lá sobre gênero, né, sobre o tema, que a gente quer ampliar com vocês aqui do Ilê Mulher hoje. Feminicídio, é o que vocês estão comentando aí, ele tem um código penal. Mas sobre o homicídio, é um homicídio contra a mulher, quer dizer, feminina, na parte feminina. Já tem a Maria da Penha que estava resolvendo isso aí, né? Então, o que está acontecendo hoje no país é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o homem mata a mulher, é feminicídio. E quando a mulher mata o homem, que nem aquela que picou o homem em pedacinho e botou dentro da maleta, o que que é? Chama-se homicídio, mas os casos têm aumentado muito de feminicídio. E a gente sabe que tem uma. A gente mora em uma. Vive em uma sociedade patriarcal, machista. Aqui no Sul não aparece muito, mas lá pra cima aparece mais. Enquanto a mulher matar o homem. Não, aí é o homicídio. Aí contra a mulher é homicídio, é feminicídio. Aí eles colocam uma coisa em cima de uma lei para outra lei. Eles têm que resolver a primeira lei, não botar uma lei em cima da outra. Não, eu já penso como isso. Nem vou falar o que eu penso. Tem que pegar um microfone para falar, pessoal, que vocês não querem. Chega aqui mais perto. O homem, a mulher, quando o homem mata a mulher, é covardia. Quando a mulher mata o homem, é porque a mulher criou vergonha na cara e cansou. Cansou. Criou vergonha na cara, entendeu? Cansou de aceitar deles. De aceitar esse negocinho que, ai, a coitadinha, a pobrezinha, tem medinho, não sou pobrezinha, não sou coitadinha, nada. Vou acabar contigo antes que tu acabe comigo, entendeu? Ela criou coragem de ver isso aí, sabe? Sim, é verdade. O homem sim, porque olha a diferença do homem pra mulher. A mulher, todo mundo sabe que ela é frágil, é sensível, essas coisas. O homem não é sensível, o homem é brutalidade, é covardia, é ignorância e tudo um pouco. Olha a diferença do homem para a mulher. O homem jamais vai dar luz a uma criança, porque qualquer dorzinha que dá nele, ele está morrendo. O que foi contigo? Eu estou morto. Você está morto porque estou com dor de dente. Tu bate, mulher. Aí ela vai, o machão que bateu na mulher. Da onde ia? Né? Aí ela cansa. Uma hora ela pega e diz para ele, não, vou esperar tu dormir agora e vamos ver quem é macho mesmo. Quem é macho, tá? Inclusive, essa história aí da mulher que picou o cara e botou numa mala foi porque ela ia morrer mesmo, porque ele fazia coisas horríveis, coisas atrocidades, assim, com ela. Mas a ideia é isso mesmo, né? Que aqui a gente possa... Porque não justifica, é claro, não justifica. Mas eu acho que não. Eu acho que, assim como o homem tem essa força, a mulher também tem. É só ela saber usar. Eu penso assim, né? Porque eu acho que a mulher às vezes se sente, ai, a mulher é muito coitadinha nessa parte. Que a mulher, se ela souber usar a força, ela tem muita força, mulher. Não vai nessa. Qualquer mulher tem muita força. Mata inteligente, cara, claro. Tem inteligência. Tem que sentir, não tem que Não. A gente já tá saindo fora. Tem que sentir alguma coisa. Mário, é o seguinte, ó, o feminicídio é porque o que estava acontecendo? Estão matando muitas mulheres só pelo fato dela ser mulher. Sim, mulher, entende? E não tinha nenhuma lei que protegesse isso. Então por isso que existiu o feminicídio. Machista, acho que o homem morre às vezes porque ele faz alguma coisa errada e a mulher descobre, né? É. Mas nada a ver com apanhar, eu acho que não. Acho que a gente tem mais a ver com aquilo que ele leva na cabeça. Não, mas acontece, tem homens que matam só pelo fato de ela ser mulher. E é isso que estava acontecendo. É, entende? Só pelo fato de ser feminina, né? O homem achar que ele é superior à mulher, não, que ele pode mandar, que ela tem que obedecer. Bom, vamos seguir o debate. Vamos seguir o debate. E só pra. Eu acho que a fala da Maria também só é importante, né? Porque carrega muito essa coisa, uma coisa muito ancestral, que é da questão da mulher mesmo. Eu acho que são anos de, né, de muito autoritarismo, de uma sociedade patriarcal, machista que a gente vive. Então acho que a Maria também tá dando muito voz, assim, a esse. Feminicídio, prestem atenção, hein? Pra gente seguir a discussão. Feminicídio significa a percepção e morte intencional de pessoas do sexo feminino classificado como um crime hediondo no Brasil. O feminicídio se configura quando é comprovada as causas do assassinato, devendo este ser exclusivamente por questões de gênero. Ou seja, quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher. De modo geral, o feminicídio pode ser considerado uma forma extrema de misoginia, ou seja, ódio e repulsa às mulheres ou contra tudo o que seja ligado ao feminino. Agressões físicas e psicológicas, como abuso, assédio sexual, estupro, escravidão sexual, tortura, mutilação genital, negação de alimentos e maternidade, espancamento, entre outras formas de violência que gerem a morte da mulher, podem configurar o feminicídio. Já vou chamar a música da Carol Conká, Tombei. Baguncei a divisão, esparramei, peguei sua opinião, 1, 2, 15. Se der palpitação, não dá nada, conta até 3. Negrita, bela, caia, cala, que samba no... Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois que ela me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei. Já que é pra tombar, tombei. Bang, bang. se tiver tão complicado, é porque não tá preparado. Se retire, pode ir, causando um tombamento. Também tô carregada de argumento. Seu discurso não convence, só lamento. Segura a onda, senão fica no relento. Depois falar, me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei. Já que é pra tombar, tombei. Já que estamos conversando sobre femicídio, já temos como não falar de outros conceitos relacionados ao tema. O que entendemos por machismo, violência de gênero e conversa. O homem achar que ele tem direito de tirar a vida de outra pessoa porque a outra pessoa é de sexo diferente do dele já está sendo uma atitude machista. Quer dizer que se fosse um homem, ele não mataria, ele só mata porque é uma mulher. É, eu sou Júlio César. É, essa parte assim do feminicídio, eu acho que entre ambas as partes, às vezes as pessoas acabam deixando descer pro coração aquela parte possessiva, aquela parte de ela é minha e não vai ser de mais ninguém. Uma parte errada vindo de Deus, porque Deus une o homem e a mulher para progredir, para ter filhos, para fazer uma nação, né? E às vezes o homem, né, por indelicadeza ou por machismo mesmo, como estamos comentando, ele acha possessivo, ah, ela vai ser minha e de mais ninguém. Um modo totalmente errado, né? Que depois, com certeza, se ele for pôr a mão na consciência, ele vai ver que, né, cada um, não deu certo, parte para outra, ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém, né? Eu acho isso. No gancho da nossa colega, ela disse que feminicídio é contra tudo que seja o lado feminino, né? Então, eu vejo pelo lado dos gays também. Os gays sofrem também. São espancados, têm preconceito. E estão também ligados ao feminicídio também. É, aproveitando esse gancho, ser machismo é o que... Aquele que quer mandar no dinheiro... Agredir. Ou que quer mandar na casa, que quer mandar na conta bancária, mandar nos filhos e mandar no... aquele que não deixa a esposa trabalhar, não deixa sair para onde? Para o cinema e para o teatro. E sair com. E proibir de sair com as amigas. E, e quer agredir mulher é covarde. Quer controlar a vida da mulher, né? Sim. Então, acho que às vezes fica essa desculpa, pra perseguir, pra menosprezar, por ser mulher, Então, por isso que ficou como lei, instituída como lei, como homicídio, como genocídio, fenocídio. Então, acho que é isso. Para resumir bem o que é o feminicídio, é o medo que o homem sabe que a mulher, ela é muito forte, muito inteligente. E ele não quer admitir que ela tem esse lado de inteligência e de ser forte também. Porque o homem não é questão de ser homem porque é mais forte que a mulher. A mulher é forte também. Então ele não quer admitir que a mulher pode chegar a um posto mais alto. Por exemplo, uma presidência, um cargo de general. Então ele não quer admitir, jamais ele vai admitir isso aí. Isso é puro feminicídio também. Porque ele tem esse medo de ser superior a ele e de perder essa coisa de machismo, né? Porque o machismo é cultural, anos e anos. Não é de agora que o machismo existe. Desde a Grécia, do tempo lá de Roma. Então ele não quer admitir isso aí. E a mulher realmente, ela é forte e inteligente. Tem homem que quando casa, ele não tem uma certidão de casamento, parece que ele tem uma nota fiscal. Ele acha que ela é um produto dele e que ele vai mandar nela para sempre. A minha opinião é que tanto um como o outro tem que ter 50% em tudo na casa. 50% no passeio, 50% na responsabilidade da casa, 50% nas conversas um com o outro, quando houver uma discussão por algum motivo. Quanto que está acontecendo hoje, em geral, quase ninguém discute sobre isso, que é o ciúme. O ciúme que destrói casal, acaba com famílias. O ciúme. Tem pessoas que têm ciúme doentio. Eu tinha ciúme da minha mulher. Ela tinha ciúme de mim. Mas eu sabia até onde ia o meu limite. E ela também sabia até onde é o limite. Porque aquele que ultrapassa esse limite, acaba nisso. Acaba acontecendo isso aí. Ó. Então eu acho que no nosso país, esse negócio de lei, tu pode criar 50 leis. Mas tu tem que fazer que uma se cumpra. Uma só se cumpra. O homem que mata a mulher por esse motivo, além dela ser uma pessoa indefesa, porque nem todas são indefesas, porque tu dá um 38 para tu e tu fica com 38, qual é a diferença dos dois, se o calibre é o mesmo? É só apertar o gatilho. Então não tem isso aí que ela é mais frágil que tu ou menos frágil. Isso aí é a questão da conversa, chegar a um comum acordo, conversar. Vem, o que é que tem contra mim? Ah, porque tu tem mulher na rua, porque tem isso, tem aquilo. Não, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Foi assim que nós se conhecemos, conversando, sendo amigos e casemos. Foi assim. Se tiver que terminar assim, vai terminar da mesma forma. Nós vamos conversar amigavelmente. Se tu acha que não dá para viver comigo, tu toma o teu rumo e eu tomo o meu. E parabéns para todo mundo. Bom, quando estamos falando sobre isso, vamos falar sobre pessoas machistas. Machismo é um comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e analtendo o sexo masculino sobre o feminino. O machista é o indivíduo que exerce o machismo. Em um pensamento machista, existe um sistema hierárquico de gêneros onde o masculino está sempre em posição superior ao que é feminino, ou seja, o machismo. É a ideia errônea de que os homens são superiores às mulheres. A ideologia do machismo está impregnada nas raízes culturais da sociedade há séculos, tanto no sistema econômico e político mundial, como nas religiões, da mídia e no núcleo família. Este último, apoiado em um regime patriarcal, onde a figura masculina representa a liderança. violência de gênero é um conceito mais amplo que o de violência contra a mulher. E abrange apenas as mulheres, que no Brasil é constitutiva das relações de gêneros. Violência de gêneros, por sua vez, produz-se e reproduz das relações de poder onde que estão as categorias de gêneros, classe, raça e etnia. Expressa uma forma particular da violência global, mediada pela ordem patriarcal que dá aos homens o direito de dominar e controlar suas mulheres, podendo, por isso, usar a violência. Agora vamos pedir a música. MC Sofia, Brincadeira de Menina. Dizem que menina não empina pipa no sol. Quem criou a regra que ela não joga futebol? Negócio é esse, brincadeira de menina. As minas fazem tudo, até mandam uma cima de menino ou de menina. Ah, vamos brincar. Somos crianças, temos que aproveitar. Bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom. Esconde, esconde, peteca, bolinha de gude e pega, pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. O negócio é alegria e diversão. Vamos aproveitar esse lindo momento. Depois que você cresce, não volta mais o tempo. É, ser criança é muito bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom. Bom. Esconde, esconde, peteca, bolinha de gude e pega, pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hey, hey, hey, ho, ho, ho. Olha lá, a menininha fazendo um monte de gol. Quanta brincadeira, quem diria, sem preocupação. O negócio é alegria e diversão. Vamos aproveitar esse lindo momento. Depois que você cresce, não volta mais o tempo. É, ser criança é muito bom. Bom, bom, bom, bom, bom. Ser criança é muito bom pra guardar no coração. Dados e estatísticas sobre o feminicídio. De acordo com dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no ano de 2017, nos últimos anos, pelo menos 50 mil mulheres foram mortas no Brasil, sendo os assassinatos enquadrados como feminicídio. O estudo ainda aponta que 15 mulheres são assassinadas por dia no país, devido à violência por gênero. Para tentar impedir os crimes contra as pessoas do sexo feminino, a presidente do Brasil, Dilma Rousseff, sancionou a Lei 13.104 em 9 de março de 2015, conhecida como a Lei do Feminicídio. A lei altera o Código Penal, artigo 121 do Decreto, Lei nº 2.848, incluindo o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, entrando no rol de crimes hediondos. A justificativa para a necessidade de uma lei específica para os crimes relacionados ao gênero feminino está no fato de 40% dos assassinatos de mulheres nos últimos anos serem cometidos dentro da própria casa das vítimas, muitas vezes por companheiros ou ex-companheiros. Além disso, a lei identifica alguns agravantes do feminicídio que podem aumentar a pena com um adicional de um terço sobre a pena original. São três tipos de agravantes que configuram o feminicídio que ocorre durante a gestação ou em até 3 meses após o parto da vítima, naquele que ocorre contra a mulher com menos de 14 anos, mais de 60 anos ou com algum tipo de deficiência. E o terceiro é aquele que ocorre na presença de filhos ou pais da vítima. Vamos chamar uma música agora. Elza Soares, Maria da Vila Matilde. Ok.

E eu acho que, com certeza, a Lei Maria da Penha... Claro que a gente, o homem, diz, ah, mas, né, a mulher ficou com toda aquela força de... Se eu disser alguma coisa para uma mulher na rua, se eu chamar ela de alguma coisa que não é o certo, eu posso ir preso. Mas, com certeza, né, a parte feminina, ela não é... Além de ser uma parte frágil, ela é uma parte que, como nós estávamos comentando, ela consegue dar a luz a um ser, né? Então, eu acho que, como nós estamos falando, a conversa é o princípio de tudo. É, eu acho, do meu ponto de vista, assim, eu não vejo a mulher como sexo frágil, não. Porque tem muitas ações que as mulheres têm e praticam que nenhum homem aguentaria. O que eu vejo por parte dos homens, é achar que toda mulher, por ser frágil, deve ser, no caso assim, deve se submeter a ele. O que eu vejo é a falta de respeito por parte masculina. É isso que eu vejo assim, nesse sentido. Que a mulher tem que ter o quê? A mulher tem que ser representada, ela tem o seu caminho, ela tem o seu trabalho, e o homem também tem o seu trabalho. Não tem que misturar o sentido do machismo, misturar com a delicadeza da mulher. Isso é uma coisa muito grave que acontece no nosso país. A Lei Maria da Penha, ela é recente, né? E ela vem em função de uma mudança que foi feita no Código Penal, né? Há poucos anos atrás, porque o Código Penal que valia do século passado, ele autorizava que o homem matasse a mulher em legítima defesa. Tá? Até os anos 90, um homem que se sentisse traído, mesmo que fosse na imaginação dele, e ele matasse a mulher, e depois pegasse um bom advogado que fosse lá, olha ali, se sentiu traído, ele estava sendo traído, ele matou em legítima defesa, ele não ia para a cadeia, ele era inocentado. Então a gente vive numa sociedade que há séculos criou uma cultura machista, né, e que empoderou legalmente os homens. Legalmente os homens tinham todo tipo de direito sobre as mulheres, sobre os bens, sobre os filhos, né, e tinham inclusive o direito, né, sobre os corpos das pessoas na família, porque podiam bater, podiam agredir. Né? Fazia parte do papel de educador o direito de agredir. Né? E se ele matasse a mulher, ele ainda tinha o privilégio de inventar qualquer desculpa, né, que ele seria inocentado. Né? Isso até os anos 90 era assim, quando mudou, né, o Código Penal. Só que mesmo assim, em função dessa cultura machista de muitos anos, né, essa deseducação aí de séculos e séculos que ensinou os homens de que eles têm um direito sobre os corpos das mulheres, de que as mulheres são deles, né, como tu mesmo referiu, né, e que eles podem o que ele quiser e que elas não têm vontade e que não interessa a vontade delas. Né? Então, quando eles se sentem contrariados, quando o homem acha que a mulher não está agindo da maneira como ele quer, ele acha que ele tem o direito de punir e que ele tem o direito de castigar. Né? E ele fica com muita raiva quando as coisas não saem como ele quer. E aí ele se acha no direito de acabar com a vida da mulher. Então, isso é o feminicídio. Né? Ela é uma violência extrema, que é consequência do machismo que existe na sociedade e que a gente aprende. Os homens e as mulheres aprendem. Né? Tanto o homem aprende que ele é forte, que ele é que manda, que ele é que tem que ser o provedor, né? Quanto muitas mulheres ainda aprendem que elas são frágeis. Porque essa conversa aí que a gente fala, a mulher é frágil, né? Isso ainda circula, a gente aprende, embora isso não seja verdade. Né? Embora a gente não seja frágil, embora a gente seja forte, em muitos aspectos, né, a gente é mais forte, né, do que os homens. Né? A gente pode, inclusive, desenvolver força física, se a gente quiser. Tá aí as mulheres que jogam futebol, que são lutadoras, né, que fazem atletismo, né, que são muito fortes. Né? Mas tem uma sociedade que vinha botando na cabeça das mulheres que elas tinham que ficar quietinhas no cantinho delas, serem comportadas, serem submissas ao pai, depois arrumar um marido, ser submissa ao marido. Né? Então, essas aprendizagens, elas são problemáticas, porque elas colocam duas pessoas dentro de uma casa, né? Um sujeito que aprendeu que ele tem direito a ser violento, que é ele que manda e que os outros que obedecem, né? E uma outra pessoa que aprendeu que esse homem tem esse direito, né? E que ela é que tem que cumprir o papel de ser cuidadora, de ser dócil, né? De ser querida, de obedecer e de submeter. Só vai dar problema, né? Essa lógica de aprendizagem só vai dar problema. Por isso que a gente tem que mudar. E primeiro a Lei Maria da Penha e depois essa lei do feminicídio, né? Porque mesmo com a Lei Maria da Penha, com os dispositivos criados por ela, as delegacias das mulheres, a ampliação, porque já tinha, né? Das delegacias das mulheres, serviços de proteção, casa de apoio, que foram criadas ainda numa quantidade insuficiente, né? Não vinham sendo suficiente para proteger as mulheres. E só vem aumentando o número de feminicídio, que é o homicídio de mulheres, né? Praticado pelo seu companheiro, que mata a sua mulher por causa disso. Por uma coisa banal, porque ele não obedeceu, porque ela não obedeceu ele. Porque ela resolveu que não vai mais ficar apanhando, então ela vai embora. Porque ela resolveu que não vai deixar ele bater, abusar dos filhos, e aí ela vai embora. E aí ele decide que aquele corpo é dela. Se não fica com ele, não fica com mais ninguém. E aí ele vai lá e acaba com a vida das pessoas. Leva uma surra até. Né? E faz coisas horríveis, né? E é importante lembrar, né, Silvia, também, que tipo, a Lei Maria da Penha e esses outros mecanismos que são criados também para dar esse amparo. E o feminicídio, a gente está falando, é quando chega a esse grau extremo. Mas a gente tem que lembrar que a Lei Maria da Penha, ela dá outros amparos também, que são outros tipos de violência, que às vezes a mulher sofre durante a vida inteira, até culminar num assassinato, mas que a mulher ela não tinha antes mecanismos para conseguir, não tinha apoio. Então, só para lembrar que tem 5 tipos de violência, né? Tem a violência psicológica, tem a violência moral, tem a violência, por exemplo, a psicológica. A mulher pode sofrer a vida inteira calúnia, difamação, a mulher pode ser, né, submetida a outros tipos de injustiças e ficar aguentando aquilo calada. É algo que ela tem agora como denunciar, não só ela, como as pessoas que estão próximas também podem, né, fazer esse tipo de denúncia anônima, se vê que alguma mulher está sofrendo algum tipo de violência. Tem a violência moral, violência patrimonial, que é também se o homem, né, tenta destruir os bens da mulher, documentos, tenta roubar, tenta tirar dela algum... Fazendo chantagem, outro tipo. Tem a violência sexual e tem a violência psicológica, sexual, patrimonial, moral e a física, né? Que daí é o que, né, que é mais conhecido, a gente acaba conhecendo mais a física. E a importância também, assim, desses mecanismos, como a Silvia estava falando, por exemplo, Delegacia da Mulher, Casa de Amparo, esses outros locais, porque ainda tu viu como a gente acabou girando muita discussão também, como sempre parece que recai na mulher, por exemplo, a mulher apanha porque ela é frágil. Mas não, né? A gente está falando do outro lado, que é isso que está tão enraizado, tanto na mulher quanto no homem, né? Que é essa questão do machismo que é tão forte, que a gente acaba culpando a própria mulher, né? Em muitos momentos, isso é o que acontecia muito, que as mulheres chegavam no início em delegacias e as pessoas não estavam preparadas ali também para receber uma denúncia de violência. Muitas vezes eles culpavam a própria mulher de estar ali por ter recebido. Ah, então tu recebeu esse tipo de violência porque então tu tá saindo com uma mini saia, ou tu tá saindo, né? Tu tá se... tá se mostrando para as outras pessoas. Ou eles acabam... Ah, mas tu apanhou porque tu fez algum... Tu traiu teu marido, tu devia estar saindo com outra pessoa. Sempre tentando culpar a mulher. Então, parece que a gente fica sempre jogando, né? O machismo é tão forte que a gente acaba jogando, culpabilizando a mulher pela questão da violência. Então, só para lembrar disso também, como é importante esses mecanismos, assim, né, pessoas preparadas também para lidar com a Lei Maria da Penha, né, e que as pessoas fiquem conscientes disso, assim, para que estiverem sofrendo alguma violência ou souberem de alguém próximo que está sofrendo violência, que possam denunciar, né. Eu queria que vocês falassem sobre a história da Maria da Penha, porque foi essa mulher que fez essa lei. Tem alguma coisa escrita aí sobre ela? Não foi ela que fez a lei, sabe? Teve um consórcio de organizações não governamentais, acho que a Cris vai falar um pouquinho da história, né? Que construiu a Lei Maria da Penha e baseado na CEDAW, que é uma comissão, né? Que tinha elaborado um tratado que o Brasil assinou de combater a violência contra a mulher. E o caso dela foi exemplar porque ela entrou na justiça, na Organização dos Estados Americanos, né? E o Brasil foi chamado a atenção, né? E aí teve que implementar a lei, né? Recorrer. Por isso que ela leva o nome dela. Eu vou falar de uma experiência que eu tive também, que é dentro do assunto. Por isso que eu falei sobre aquilo que eu disse ainda há pouco. Eu estava com a companheira e ela foi ameaçada pelo marido. O marido disse que ia matar ela. Primeiro ia matar eu, depois ia matar ela. Eu entrei dentro da delegacia aqui na 17ª com ela. Ela ficou com medo, amedrontada. Ela andava na rua agarrada a mim no meu braço. Eu disse para ela, tu cuida das minhas costas, tu cuida da minha frente. Ele vai vir por um dos dois lados. A gente teve no POP, teve em outros lugares aí, e ele andava rodeando na volta. A gente entrou na delegacia, na 17ª, que ela registrou uma ocorrência contra ele. Eu tenho os documentos comigo, eu vou trazer para vocês lerem uma hora. O inspetor, ela deu o depoimento para o inspetor. Eu falei para ele, se o cara pular na frente dela, ele pular na frente dela, ou com a faca, ou com o revólver, eu vou matar ele. Eu disse para o inspetor, eu vou matar ele. Aí o inspetor disse para mim, não, tu não pode fazer isso. Então vocês têm que tomar uma medida de proteção para ela. Porque ela anda comigo. Enquanto ela estiver comigo, de mão dada comigo, ele não vai chegar nela sem passar por mim primeiro. Agora vocês tomam a providência de vocês, que eu tomo a minha. Agora, se vocês ficarem me guardando 24 horas por dia, aí eu vou ficar tranquilo. Mas enquanto eu estiver com ela, tanto eu como ela correm risco. Por que que eles não encaminharam ela para um lugar seguro? Por que que ela ficou na rua correndo risco de perigo? Para que lei? Para que lei então? Vão encher esse caderno de lei aí? O que que adianta eu encher essa sala de lei? Se chega na hora necessária, na hora de precisão, a pessoa tem que se defender com toda a lei. Tem que defender, ela tem que se defender, ou mata ou morre. É uma coisa ou outra. E ela correndo perigo, ela ficou com problema na cabeça. Ela começou a ficar com problema na cabeça, ela começou a ficar andando comigo, se cuidando o tempo todo. A gente passava numa praça, ela disse, eu vejo ele aqui, eu te digo. A gente andava nas praças, a gente passava, ela cuidava para ela. Olha o problema dela, que ela estava na cabeça. Ela se cuidava tudo na volta, tudo que ela via. Ela cuidava tudo quanto era canto. Olha o problema, a psicologia dela, como é que ficou. E a lei se preocupou com isso. Só deu 100 metros para ele. Foi o que eu disse na delegacia. Se ele passar de 100 metros, eu vou derrubar ele. Mas tu tá falando de outra coisa. Mas é a mesma coisa. Não, se acontecesse um assassinato. A lei sim se preocupa com isso. Por isso que existe a lei. E por que, agora, que não fizeram nada para ela? Porque aí é outra coisa que tu tá falando. Como é teu nome mesmo? Como é teu nome? Dilney. Calma, Dilney. Tu tá falando de outra coisa. Uma coisa é a lei. Tem muita gente que já não faz porque sabe que tem a lei, né? Não sei se as gurias lembram, uma vez tinha um paciente que ela no serviço chegou chorando assim. Eu não posso ir lá pra cima, dona, porque a dona Maria da Penha tá atrás de mim. Fala pra ela que eu não vou fazer mais nada. Eu não vou chegar perto porque a dona Penha tá atrás de mim, né? Então, tem muita gente, né, que vai deixar de fazer porque sabe que pode ser preso. E pode ser preso mesmo, se as coisas forem feitas, se os trâmites forem todos cumpridos. Né? Se o delegado cumprir a sua função, se a pessoa conseguir chegar numa delegacia de mulher, que é melhor do que chegar numa outra delegacia onde tem um homem machista, né? Porque tem muita chance de tu chegar numa delegacia, tu não vai encontrar uma florzinha, vai encontrar um cara lá, bem machista, né? Bem imbuído da sua vontade de pular num pescoço do um, que não vai ser nada delicado com a mulher e que talvez nem se importe. Então, por isso que tem as delegacias das mulheres. Se as delegacias encaminharem direito, elas podem encaminhar dali, com a Lei Maria da Penha, eles podem encaminhar medida protetiva antes da mulher chegar no juiz. E depois tem uma vara, um juizado especial, né, que pode também criar medidas de proteção para a vida das mulheres. E aí tem as casas de apoio e as casas de proteção. Só que aí entra o probleminha aquele, né? Os governos. Governo federal, governo estadual, governo municipal, que é quem tem que dar dinheiro para construir a casa de apoio, para a pessoa poder morar, para a pessoa poder ir para outro lugar, né? Para manutenção. Né, para poder fazer lá um tribunal especial para a Lei Maria da Penha. E aí isso não acontece em todos os lugares, né, não acontece em todas as cidades. Porto Alegre tem um único abrigo de proteção até hoje. Ah, tem o Ilê Mulher, tem Casa Lilás, que é para família, que é de proteção. Né? E agora tem a Mirabal, que é uma ONG. Né? porque por anos, né? Mas são ONGs também, né? A Casa Lilás, ela é conveniada com o município. Agora, do município, é só a Viva Maria, né? Que é a mesma que existe desde que eu estava na faculdade, eu acho que era a que existia, né? Não foi ampliado o número de vagas, continua no mesmo lugar precário, não foi reformado, nem nada, né? Então, isso é um problema do Estado, isso não é problema da lei, não, a gente não pode confundir isso. Porque daí a gente fica metendo pau na lei, e a lei é uma coisa muito boa, é uma lei muito moderna para a proteção das mulheres, né? Falta que ela seja implementada, e ela não é implementada por quê? Porque quem está lá, quem é o prefeito, é o homem, né? Quem é o governador, quem é o presidente, é tudo homem, né? Os homens, justamente por serem machistas, eles não se importam com as questões das mulheres. É, nunca eu quero puxar pelo homem, mas então, o homem já vem de vários anos, já naquela que ele é o homem e ele que sabe. Nunca deram um cortezinho, não, ó, tu sabe até por ali, não. Quer dizer, agora, porque aconteceu muita coisa que aí vieram o corte. Agora vai ser ruim de chegar até um ponto de proteger, ter a proteção mesmo. O negócio do Ramon, a criação, tu é de carrinho, eu sou de boneca, tu é de bolinha, eu sou não sei do que, daí vai crescendo machismo. Produz na própria representação política, né? A gente vê que tem poucas mulheres. É. Tem poucas mulheres ainda. Ei, Maria. Isso se reproduz daí no micro e no macro, né? Tu vê que tem poucos representantes mulheres ainda. Por que que isso acontece, né? Diferença salarial, por que que isso acontece ainda? Porque o machismo, ele não tá só aqui, ele tá em todas as partes da sociedade, né? Tanto é que quando a mãe tá grávida, o que que ela diz pra criança? Ai, se tu for nascer menino, tu vai ser de azul. Ai, se tu for uma menina, tu vai ser de rosa. Já Deus da barriga, já é. Isso já é machismo, já, né? Não posso deixar de falar até das frases, assim, né? Mas é uma frase, é pouco até, que tá circulando, né? De um representante falando, né? Que deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Então, aí tu percebe como as coisas ainda estão tão fortes. A menina quer botar azul, ela fica numa fúria com a própria mãe. Não, a menina, não esse tipo de coisa, azul. Eu sou menina, tem que usar rosa. Já começa. Vai crescendo pra florir na mente, né? E a própria Disney mostra que a mulher, entre aspas, que ela é frágil, porque ela bota as princesinhas, né? A Cinderela, a Branca de Neve. E não bota uma mulher forte, heroína, como teve a Valente agora há pouco tempo. Isso. Mas a gente temos que representa muito bem a Mulher Maravilha, né? Ela é uma boa representante, como uma... nem tudo é perfeito, é verdade. Em primeiro lugar, saiba que você sofrer qualquer tipo de violência e se sentir ou de fato for ameaçada, denuncie. Isso pode ser feito em qualquer delegacia, onde você registra o boletim de ocorrência, ou por telefone, discando 180, que funciona 24 horas e recebe denúncias anônimas. Depois do registro do BO, é possível que a mulher tenha a segurança de que o agressor seja obrigado a se manter longe dela. Para isso, é preciso entrar com uma medida protetiva sob a Lei Maria da Penha, que age em casos de violência doméstica familiar. Leia Maria da Penha, Lei 11.340/06, Lei número 11.340, de 7 de agosto de 2006. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo masculino, feminino, quer dizer, heterossexuais e homossexuais. Isto quer dizer que as mulheres transexuais também estão incluídas, igualmente a vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o marido ou companheiro. Pode ser um parente ou uma pessoa do seu convívio. A Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstas as situações de violências psicológicas, como afastamento dos amigos e familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, difamação e calúnia. Maria da Penha é uma farmacêutica brasileira natural do Ceará, que sofreu constantes agressões por parte do marido. Em 1983, o seu esposo tendo matá-la com um tiro de espingarda. Apesar de ter escapado da morte, ele a deixou paraplégica. Quando finalmente voltou a casa, sofreu nova tentativa de assassinato, pois o marido tentou eletrocutá-la. Quando criou coragem para denunciar seu agressor, Maria da Penha se deparou com uma situação que muitas mulheres enfrentavam neste caso: incredulidade por parte da justiça brasileira. Por sua parte, a defesa do agressor sempre alegava irregularidades no processo e o suspeito aguardava o julgamento em liberdade. Em 1994, Maria da Penha lança o livro Sobrevivi, Posso Contar, onde narra as violências sofridas por ela e pelas três filhas. Da mesma forma, resolve adicionar o Centro pela Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para Defesa dos Direitos da Mulher. Estes organismos encaminhavam seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos em 1998. O caso de Maria da Penha só foi solucionado em 2002, quando o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Desta maneira, o Brasil teve que se comprometer em reformular suas leis e políticas em relação à violência doméstica. Vocês acham que o homem que mata a mulher, uma, pode ser considerado louco ou machista? Agora é a conversa. Quem é que se lembra da novela Do Outro Lado do Paraíso? Tinha um personagem que ele batia na mulher. Aquele da raquete. Mulheres apaixonadas? E ele, mas ele produzia essa violência porque a mãe dele, quando ele era pequeno, batia nele muito, batia fortemente nele. E sempre desprezava ele, né? Então isso aí também é um reflexo da infância também, do homem que bate na mulher. Não é simplesmente ele vai ter aquele ódio contra a mulher e vai bater na mulher simplesmente. Porque ele aprendeu desde pequeno alguém batendo nele também. Pode ser, o nome disso é misoginia, que a gente falou ali, aquele palavrão feio, né? Que é o ódio, né, que os homens têm contra as mulheres e contra o feminino, por isso contra gays também, contra os transexuais, né? Porque eles têm nojo, têm ódio de tudo quanto é feminino. Mas eu acho que isso é um pouco de desculpa, né? Porque algum tempo atrás, Eu não tô defendendo. Não, entendi, então tá defendendo. Tu tá contando a história e a história justifica, né, que ele era um monstro, ele virou um monstro porque a mãe dele maltratava ele. É um ódio que tu disse que é um ódio, mas acredito que é um ódio que não é esse ódio que... É um ódio dentro dele, mas ele não queria esse ódio dentro dele. É porque ele sofreu isso. Porque ele sofreu esse... Não, até colocando, complementando o que tu tá colocando, eu tô tentando te entender, é a maneira como ele foi criado. E até isso, às vezes, as mães, como, da maneira como elas criam os filhos, né? Ah, meu filhinho, meu... Achando que desde pequenininho a menininha e o menininho, né? Mas o meu filho é macho, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Então, a criação do homem, da mulher, esse machismo vem lá da criança quando é infância, da maneira como a mãe criou, como o pai criou. Ah, porque o filho pode sair, a menininha não tem que ficar em casa. Ah, meu filho pode fazer isso, meu filho pode fazer aquilo, a menininha não pode. Então, meu filho bateu na menina, o irmão bateu na menina, porque ele é macho, ele pode. Agora, a menina não pode, né? Então, é importante isso que tá colocando, na minha opinião, é a maneira como os... Hoje não acontece mais isso, mas antigamente acontecia muito isso, né? Esse machismo começa lá na criação. Ainda acontece muito. E aí acaba desenvolvendo. Só que essa coisa de bater nos meninos, as meninas também apanham. E as meninas, estatisticamente, elas sofrem mais violência na infância. Aliás, as mulheres, elas sofrem mais violência familiar em todas as fases da vida. De bebê, de menina, de adolescente, depois na velhice... Quem mais sofre violência e morre são as idosas, né? Que é por causa do machismo. Então, pode ser que até que um menino lá, né, da novela ficou traumatizado porque apanhou, mas tem muita mulher que ficou traumatizada porque apanhou e não reproduz isso com os filhos, não reproduz isso na sua família. Então, eu acho que isso é desculpa. É que além do cara, né, ter apanhado, ter sofrido violência, né, ter sido incentivado a ser violento, porque dizem isso muito para os meninos, né? Ah, tu apanhou, tu brigou no colégio, então tu vai lá e tu bate, porque senão eu que vou dar em ti, né? Menino não chora, menino tem que aguentar as coisas no osso, né? Então é incentivado para o homem que ele tem que ser violento, que ele tem que guardar as suas emoções, que ele tem que ser duro, que ele não tem que ter empatia com o sofrimento da outra pessoa. E aí, claro, esse homem tem todas as chances, se ele não tiver em algum momento da vida dele a oportunidade de pensar que ele está sendo machista, né, ele vai se transformar num agressor, né? Todo homem, se a gente for pensar por essa lógica, todo homem tem o potencial de ser agressor. Né? A não ser que num determinado momento da vida ele pare e pense, opa, mas isso não tá certo, né? A pessoa tem o mesmo direito que eu, vamos fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então eu acho que isso envolve muito um processo de educação, né? A gente tinha falado antes de como prevenir, né, o feminicídio. Depois que a pessoa já morreu, não tem o que fazer, né? Destrói uma família. Mas eu acho que a gente pode começar a pensar que a gente tem que desconstruir os conceitos da gente. Né? A gente tem que começar a pensar do quanto que a gente é machista, né? Nós, mulheres, para a gente poder educar as filhas de uma outra maneira, para a gente empoderar as filhas da gente, né? E os homens também, né? Para deixarem de ser machista, para deixarem de achar que eles que são o dono de tudo, que eles podem o que querem. Porque ela, quando o filho vai nascer, né, aí ela vai dizer assim, ó, se for menino vai ser o quarto tudo azul. Se for menina, vai ser o quarto tudo rosa. Então ela já começa a ensinar pro menino, se for menino, que brinquedo de menino tem que ser carrinho. Que o menino jamais pode pegar uma boneca. E também ela também aceita, também, ela acaba aceitando também o machismo. Sendo influenciado pelo homem, né? Pelo marido. Não, tá certo, é verdade, concordo contigo. Só que as mulheres não fazem isso sozinhas. As mulheres fazem isso, né, vigiadas por toda uma sociedade. Quando meu filho era pequenininho, eu tive um guri, a minha filha já tinha com 7 anos de idade. Então ela tinha os bonequinhos, tinha as panelinhas, tinha as coisas tudo. E quando essas coisas de que dão pra menininha, né? E aí quando ele tava ali nos 3 aninhos, ele começou a querer brincar, claro, ele queria brincar com as coisas da irmã. Né? Queria brincar com a boneca, ele queria brincar com a panelinha. E eu deixava, porque eu não vejo que isso seja um problema, né? A criança brincar com isso. E aí, né? Brincava com boneca, né? Meu irmão também brincava comigo. Meu irmão também brincava comigo de boneca e boneco, né? E aí vim meu marido perguntar, né? Ah, mas será que isso é bom, né, para a formação da criança? A gente sabe que lá atrás está preocupado se a criança não vai ser homossexual, né? O meu pai, né? Como se isso fosse, né? Meu pai vinha e perguntava também. Então tem uma sociedade toda, né, que ensina de uma maneira diferente. Aí a criança chega no colégio, né? Aí a criança. Só um pouquinho. Aí a criança chega no colégio, né? E a professora coloca os menininhos tudo num canto para brincar de carrinho e as menininhas no outro canto para brincar de boneca, né? Aí na hora de escolher a cor preferida, menino não pode gostar de rosa, não pode gostar de lilás, só pode gostar de azul. Então tem uma sociedade inteira, entendeu? Eu concordo com isso que tu tá dizendo. Só que não é só a mulher que faz isso sozinha. A mulher, né, ela tem o machismo dentro dela, assim como todo mundo nessa sociedade. Porque, exatamente, e aí tem uma sociedade inteira ensinando como que essa mãe tem que ensinar o seu filho e a sua filha. Né? É na igreja, é em tudo que é lugar que a gente vai, né? Vão estar reforçando o lugar da menininha e o lugar do guri. Né? Da fragilzinha, da que é docinho e do cara que é forte, que é brigão, né? Que os meninos são assim mesmo, eles são brigão, eles são agitados. Brigar, ele tem que falar palavrão, ele tem que ser mal educado. Porque se o menino for bem educado, né, se por ter uma postura assim adequada, ele é taxado como homossexual. Então a própria sociedade também, ela discrimina também, né? Ela taxa também, ela faz separações do gay e tal, sobre o comportamento do ser humano. Dirigir fogão também é um fracasso. Quem foi que disse pro homem que a mulher só sabe dirigir fogão? Sabe dirigir até carro, tudo. Sabe dirigir até o homem. Depende da mulher. Aquilo que eu falei do começo, ó. Quando a gente casa, quando a gente tá com ela, toda a responsabilidade de tudo na volta dos dois tem que ser 50%. Com a minha eu fazia assim, ó. Ela lavava a louça e eu cozinhava. No outro dia eu cozinhava e ela lavava a louça. Ela lavava o quarto e eu lavava a sala. Eu passava pano no banheiro e ela botava as cobertas para a rua. No dia que a gente saía, a mesma coisa. O que eu tomava, ela tomava. O que eu comia, ela comia. É 50%. Quando é assim, tudo dá certo. E três coisas que tem que haver para um casal sobreviver a qualquer abalo. Primeiro é o amor. Ele substitui qualquer coisa. Supera qualquer coisa. É o amor. Para sustentação. E a segunda é o carinho. Tem que existir o carinho entre os dois. E por último vem ele, que acaba com tudo quando termina. É o respeito. Muito bem, boas palavras. Eu queria falar uma coisa sobre a mulher, que o homem fica em casa. Mas só que a mulher está trabalhando muito mais que o homem. Aonde que a gente vai, a maioria é mulher. Então o homem tá ficando de canto. Que a mulher está subindo mais os postos dos homens, motorista, cobrador, delegada, é isso e aquilo. E os homens vão ficando sem emprego. Que a mulher tá sumindo? Não, falando sério. Que o homem tá perdendo as posições pra a mulher. Vai ver, por isso que alguns homens estão com raiva das mulheres, querem aniquilar. Porque estão perdendo emprego. Não tem uma área que a mulher não assume, até piloto de avião, dirigindo Scania. Astronauta. Já tá chegando até lá. Nada contra o homem que fica em casa, a mulher trabalha fora, né? Ah, não, aí. Tanque cheio de roupa e a mulher trabalha fora e quando a gente casa. Ah, não, aí tá errado, aí tá errado. Tá errado, também tem que compartilhar com ela, né? Também a mulher tá trabalhando, eu vou lavar uma louça, vou limpar, vou deixar tudo limpo quando ela chegar, tá tudo certo. Ah, isso aí tá errado. Diz que mulher usa com a razão, não com a emoção. Mas isso aí. Acho que com a emoção. Ah, tá. Tá, deu. Tá. A frase diz que mulher age com emoção. A frase diz que a mulher usa. Com emoção e não com razão. Isso aí está errado porque tem tanta mulher que trabalha e o homem, pelo menos, tem um homem que tem razão que fica em casa lavando louça, lavando roupa. Isso aí é um compromisso de bom, porque não é todos os homens que são assim. Porque tem uns, hoje eu não tenho, mas a minha mulher pode ir porque não tem serviço. Mas isso aí é um homem que tem razão e a mulher também tem o mesmo jeito de ser. Porque mulher, nós somos todos iguais. O amor é feito para os dois e não tem nada, ninguém diferenciar. Pegando o gancho dele, a mulher, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O homem não. O homem consegue fazer uma coisa só. Então nisso já prova que a mulher, ela é poderosa. Eu devo ser homem então, porque eu faço uma coisa de cada vez. Eu não tenho esse negócio aí não. Eu acho que isso é mais uma lógica de opressão da mulher, assim, né? De dizer que a gente consegue fazer tudo. A gente acaba fazendo tudo porque tem que fazer, né? Se ninguém mais fizer, tu te obriga a fazer. Mas a que custo, né? Fica bem feito, né? Não necessariamente, né? Que, com prejuízo de saúde, com prejuízo de não dormir as horas, né? Que se precisa dormir para descansar, né? Então isso é um mito. Se dividisse, né? O homem podia fazer várias coisas ao mesmo tempo, a mulher fazer outras ao mesmo tempo, né? Sem ninguém cansar. Empurrando. É. Enquanto come, né? E tem uma outra coisa que eu recebi um. E eu recebi um. Onde eu dizia assim, ó, nós três aqui, eu, o Cássio e o Mauro, são como. Orientado por mulheres, de segunda a sexta. É, de segunda a sexta, por mulheres da terapeuta da geração povo. Então, elas são grandes amigas e ajudam nós lá, serigrafia, papel reciclado, poesia. E no CAPS AD também tem a Vanessa, a Juliana, amiga dele aqui. Aqui entre vocês três aqui também, a Cristiana. E Cristina. Nós somos comandados por mulheres, né? Nós agradecemos que vocês são boas pessoas. As minhas que estão escutando da geração, eu vou dar um abraço para elas. A Lorena. Né? Muito. Em geral, para elas todas, lá da geração Povo. E da Associação Construção. Que eu estou num lugar assim, tem 1000 homens. E daí eu penso assim, ó, algum homem vai me atender. E aparece uma mulher, eu digo. E me atende, sai tudo errado. Eu digo, tinha que ser mulher mesmo. Se fosse homem, tinha dado tudo certo. Tu diz isso? Já aconteceu comigo. Mas, Maria... Não, eu tô passando... Não sou preconceituosa, gente. Eu tô dizendo que já aconteceu vários casos. Por exemplo, assim, ó. Eu tá numa situação, assim, ó, que eu tô pensando assim, ó, a mulher vai me compreender quando eu chegar na hora. Ela não entende nada que eu digo e eu... Vou pro lado do homem e o homem entende tudo, entendeu? Daí eu digo assim, tinha que ser mulher mesmo. Se fosse um homem, não que seja, mas aconteceu já várias vezes. É que tu tá falando de coisas diferentes, né, Maria? É que tu tem dentro de ti isso que tu tem, mas que bom que tu trouxe, porque é um bom exemplo de quando a gente fala que a gente tem preconceito dentro da gente. Então, essa ideia que a gente tem de que mulher é menos, né, tá dentro da cabeça dos homens e das mulheres. Então, daqui a pouco, a mulher não te escutou direito, porque tu também não confiou nela, entendeu? Porque tu já chegou, sentou na frente dela e já disse, ih, mulher, não vai saber. Tu já pensou isso dentro de ti. Então aí tu já não contou todas as coisas, aí tu já não explicou direitinho, tu já ficou impaciente querendo ir embora. Aí ela disse uma coisa que não gostou, tu já foi embora. Com o homem tu deu mais atenção, porque tu já tem a ideia de que o homem vai te atender melhor, né? Então isso é um preconceito que a gente tem que desconstruir. A mesma coisa, né? Quando faz uma barbeiragem, aposto que é mulher. Hoje em dia não é assim, né? Tu vai olhar, fazer uma barbeiragem, um monte de homem, né? Num carrão enorme, que não sabe dirigir direito, não sei como é que tiraram carteira e ainda ficam xingando, né? Mas tem essa ideia, né, de que tudo que precisa da razão, que precisa de esperteza, que precisa de inteligência, não é mulher que faz direito, é o homem que faz direito. Isso, o nome disso, Maria, é preconceito. Não, né? Mas eu quero dizer assim, ó, deixar para os homens, né, bem claro que eu não tenho nada contra eles, que esse negócio de machismo que tá ali, né? Tu tem contra as mulheres, né, pelo nem visto. Nem contra elas, mas é que... Né, não, deixa eu falar, vocês deixaram eu falar, né, gente? Eu não tenho nada contra eles. Eu quero dizer assim para os homens, deixar uma mensagem para eles, que muitas vezes na minha vida eu passei por momentos difíceis em que eu achei que, pô, eu sou mulher, eu vou conversar com uma pessoa do mesmo meu ser, ela vai me entender, agora vai chegar, não, Maria, eu te entendo também. Te ter do teu lado, eu vou te dar um ombro amigo pra te chorar tuas mágoas. E foi totalmente ao contrário. Ah, sai pra lá, agora eu não posso, agora eu tô ocupada, agora eu tô com isso, tô com aquilo. E daí eu cheguei no homem. Eu nem precisei falar. O que que foi? Tu vai chorar? Deita aqui teu ombrinho. Vamos conversar um pouquinho. Ah, pelo amor de Deus. Aí não, gente. Aí eu não sou. É. E chamamos a música Isalu, Mulheres Negras. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos. Fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência, de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas. Fora macacos cotistas! Pelo processo branqueador, não só a beleza padrão, mas na lei dos justos eu sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falharam na missão de me dar o complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a Lei Áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder, segurança, eu sei que você tá me seguindo. Pela minha afeição, a minha trança, eu sei que o seu curso de protetor de dono praia te ensinaram que as negras saem no mercado com produtos embaixo de saia. Não quero pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá rodiru. Fazer o meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis, o péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não. Não me cobre, não me faz mostrar os dentes. Mulher negra não se acostume com termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Os nossos traços faciais são como letras de um documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que nosso papel na pátria é atrair gringo turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar orgulho na nossa pele preta, não. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. E vou deixar um forte abraço aos queridos ouvintes da Rádio Web Ilê Mulher. E vou desejar um bom fim de tarde e até daqui 15 dias, se Deus nos permitir. Até mais. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza maluco, beleza, eu vou ficar. A saúde vem da terra. Erva medicinal, medicinal, erva cura a alma. Na busca incessante do ser humano por novos conhecimentos para a saúde, encontramos os poderes milagrosos das ervas. No programa A Saúde Vem da Terra, procuramos abordar o maior número de informações sobre plantas medicinais, suas propriedades e como usá-las. Também vamos trazer novidades de xaropes, chás, pomadas e uma infinidade de receitas medicinais que só fazem o bem, restaurando a saúde. O programa A Saúde Vem da Terra tem por objetivo dar uma resposta à falta de saúde, ao difícil acesso à boa assistência e à carência de orientações para conservar ou recuperar a saúde. Fique de olho nas dicas imperdíveis que destacamos para você, ouvinte da Rádio Ilê Mulher. Hoje, no A Saúde Vem da Terra, vamos falar sobre a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul, que foi instituída através do projeto de lei de autoria da então deputada estadual Jussara Cuni, no ano de 2002. Estamos falando da macela, ou marcela, como é popularmente conhecida, com o nome científico Achiroclina satureiodes. A planta produz uma florzinha amarela em formato de sol, que os tupi-guaranis chamavam de Eloiatei Ka. Bem bonito o nome, né? Uma das tradições do Rio Grande do Sul com a macela acontece na Sexta-feira Santa. As pessoas saem antes do nascer do sol para a colheita dos buquês da planta, cujo pé pode chegar a 1 metro de altura. A flor da macela, ou macela, enfim, é a macela, na época da Páscoa, está seca e exala aroma característico e sedativo. O chá das flores cura dores da cabeça aos pés, né? Ela vai de cima a baixo e preste bem atenção, não há o que não cure. É bom para disfunções gástricas e digestivas e serve como analgésico. O chá é bom para o fígado, colites, inapetência, dissenteria, distúrbios menstruais, náuseas, vesícula, vômitos e ajuda na diminuição do colesterol e a agregação plaquetária. Bom, é da cabeça aos pés mesmo, né? A macela é uma planta que me acompanha, gente, desde a infância. Lembro que minha mãe preparava um chá bem quente e forte de infusão e me dava com gemada antes de dormir. Bom, isso provavelmente não é nada bom para o colesterol, né? Mas que sonhos bons eu tinha, gente. Era maravilhoso. O chá da macela frio também pode ser usado para dar brilho nos cabelos louros. E para quem quiser dormir com os anjos, faça um travesseiro de macela. Você com certeza irá despertar alegre e sentindo um bem-estar como nunca. Lembrando que cada planta tem uma forma correta de utilização. O chá é a mais apreciada pelas pessoas. Os chás, além de seu valor medicinal específico, fornecem água ao organismo, hidratando suas células, facilitando a eliminação de substâncias tóxicas, favorecendo o controle da temperatura corporal e auxiliando na digestão dos alimentos. Os chás podem ser preparados por maceração, colocar as ervas em molho durante 8 a 24 horas em líquidos como água, vinho, cachaça, graspa ou mistura de água com álcool de cereais. Na temperatura ambiente, claro, né? As partes duras ficam mais tempo no líquido, lembrando sempre disso, né? O chá de infusão é colocar água fervente sobre a erva, tapar e deixar esfriar por 10 minutos. Usa-se as partes mais delicadas da planta, ou seja, folhas e flores. Decocção. A decocção é ferver a água com as ervas. Mistura tudo, ferve durante 10 a 20 minutos. Para este processo, usa-se raízes, rizoma, madeira, caule, casca ou sementes. São partes mais duras da planta. Aconselha-se deixar durante a noite na água antes da decocção. Então, agora é só ir e tomar um chazinho. Que tal? Vamos lá? Vamos fazer um chazinho? Então, ficamos por aqui hoje no nosso A Saúde Vem da Terra. E no próximo programa vamos falar do guaco, o poder curativo da erva do pulmão.